solo na escuta do Alfabeto Papá? Prossiga, Alfabeto Papá. Pedindo autorização de reboque, pátio 3, posição 6 para pátio 1, posição 3. O Alfabeto Papá está autorizado até a saída do pátio 3, meia posse para ingresso, pátio 1. Ok. Bom dia, Gol 9073, está pronto? Bom dia, Gol 9073, está autorizada a decolagem da 10, o vento é calmo. Livre decolagem 9073. Prossiga a trip 5557. Nile is ability, trip. Voo 9073, decolado aos 40, chame o controle, em 199.8, boa viagem. 19.8, tenha um bom dia. Alfa Vitor Papá, pedindo autorização para ingresso do Pátio 1. Alfa Vitor Papá, está autorizado o ingresso do Pátio 1, me reporta o término, posição 03 do Pátio 1. Positivo. controle Salvador, assim, Golf, Golf, Golf. Proceda, Golf, Golf, Golf. Golf, Golf, Pátio 6, solicitando autorização de reboque para o Fiat número 9. Pátio 1, confirme. Estou na posição 6 do pátio 3, solicitando autorização para a posição 9 do pátio 1. Sim, estou autorizado até a saída do pátio 3, minha porta é ingresso pátio 1. Ok. Solo, Alfa Vito Papá, perna do reboque. Sim, tchau, Alfa Vito Papá. Sim, obrigado. Salvador, é o Gol 9061, bom dia, ciente da Eco, autorização para Guarulhos. Gol 9061, no instante de Picop, por gentileza. Controle Salvador, aqui é a aeronave Golf, solicitando autorização para ingressar no pátio. Golf, está autorizando ingresso pátio 1, me reporta término na posição 09. Salvador. Golf. Prossiga, golf. Cara, beleza, na breve informação, na torre. Sente, ele informou o fiscal de pátio. O Gol 9061 na escuta do Saulo? Na escuta, professor. Gente, está autorizado Guarulhos, nível de voo 380, decola 10, curva direita, saída da EL, transição lenta após voo APRID, onde acende para o nível de voo 400. Após voo APRID 16, Belo Horizonte, trive após conforme rota. Controle Salvador PR 120.8, transponder 5165. Apenas corrigindo 119.8 a frequência do controle. Autorizado 380 inicialmente, decolando a pista 10, da EL, Leda, Bridge, após Bridge, nível 400, Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trilha. 119.8 ao controle, 5165 transponder, o Gol 9061. 9061, acontecimento correto, são prontos, feedback, treinamento. artigo 7. Sou autorizado Campinas, nível de voo 360, decola 10, curva direita, saída da El, transição Leda, depois voa Bridge, e rápido 16, pós Belo Horizonte, pós Trive e pós conforme rota. Controle Salvador, PL 119.8, transponder 5165. Apenas corrigindo, Zincon 162 ao transponder, emissão pronto, se tiver acionamento, trip 5557. Gente, Golf, Golf, Golf. Paulo Salvador, bom dia, Chinelli 9180. Chinelli 9180, informação em curso é eco, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, 9180. Autorizado São Paulo, nível de voo 380, vai decolar do 10, curva direita, saída da Euleda Bridge. Via após 1-6, após Belo Horizonte, após Trivi e após conforme rota. Controle Salvador Pere 119.8, transponder 5172. Autorizado para São Paulo com Goiânia, nível 380, decolando a 1-0 com curva direita, da Euleda Bridge. Eu percebo 1-6, Belo Horizonte, Trivi, conforme rota do plano de voo. Controle 119.8, transponder 5172. Né, 9180, contagiamento está correto, se não pronto, pushback, funcionamento. Funcionamento, 9180, sim. Acionamento no 10, o voo 9061. 9061, estou autorizado, são prontos. 557, aguarda, número 2 no setor. Aguarda. Salvador, o gol 9061 para o táxi, 143 a bordo, autonomia 3 horas e 44, Altena Galeão. 9061, está autorizado o táxi via parte 1, no táxi Índia, ponte para o 90, torre 1186, ajuste no 00. Táxi via parte Índia, no ponto espera 1860, e o ajuste no 00, o gol 9061. O trip 5557 após o Boeing da Gol passar a retaguarda, está autorizado para o feedback de funcionamento, me chama pronto, táxi. Salvador, Gol 9061, no táxi Índia. Não, 061 na linha, decola, pista 10, vento 340 graus, 022. Autorizado a linha de decolagem, 061. Sim, 557. Está autorizado o táxi via Pátio 1, Taxa Índia. Ponte Perono 0, Torre 118, decimal 6. Com ajuste altímetro no 0, no 0, bom voo. Decolado aos 25, chame o controle. 119, decimal 8. 19. Bom dia, trip 5557, tá livre a decolagem da 10. O vento é 340 graus, 02 nós. TP 5557, decolado aos 30, controle 119.8. Aos 30, 19.8, obrigado, bom dia. 5557.